Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições. Hoje temos connosco o Sr. Padre João Prior. Estivemos numa jornada pastorais da Diocese de Coimbra, cujo tema era O Mundo Contemporâneo, Desafios da Evangelização, e aproveitámos para convidar o Sr. Padre João Prior para conversar um bocadinho connosco para a Rádio Boa Nova. Sr. Padre João Prior, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. A primeira questão que vou colocar tem a ver com um tema que me diz muito, que eu gosto muito, que é a vocação. Já tivemos governantes que afirmavam publicamente que tinham uma grande paixão pela educação e pela saúde. A minha paixão é colocar os sacerdotes a falar da sua própria vocação quando vêm à Rádio Boa Nova pela primeira vez. Então, vou-lhe pedir para falarmos um bocadinho da sua vocação. Deus chama-nos de formas muito diferentes, muito variadas, e muitas vezes nota-se uma beleza no chamamento que só Deus pode transmitir. E nestes casos nós apenas precisamos estar atentos e não fechar os ouvidos. Por isso, eu vou-lhe pedir ao Sr. Padre João Prior para nos, enfim, para nos dizer como é que deu conta da sua vocação, como é que a descobriu, como é que foi. Conte-nos lá, por favor. Eu era um rapazito novo, uma claro, criança. Claro, claro. Uma criança. Quando estávamos numa altura de grandes guerras, e sempre uma das coisas que me impressionou e eu tinha horror era o sentir e o falar-me das mortes, das pessoas, portanto, mortas em combate. E alguém, portanto, dizia: olha, os padres não vão para a guerra. E de maneira que foi uma coisa, digamos assim, muito humana, mas evidentemente que a vocação não se deve apenas a estes fatores externos, estes fatores que nós muitas vezes, como criança, vemos de uma maneira diferente, mas deve-se sobretudo ao ambiente familiar, onde há oração, onde, na verdade, o Senhor está em primeiro lugar. E claro que evidentemente todas essas coisas seriam passadas como qualquer criança da minha idade na altura, mas não teriam consequências aquelas que esteve. Eu fui, portanto, acalentado pelo meu parco, enfim, pela família, que me propôs ir até para as missões. Entretanto, eu não supunha qualquer hipótese, ou um lado ou no outro. O que eu queria era ser sacerdote, ser padre. E fui para o seminário. Claro que houve dificuldades inicialmente, porque os meus pais eram pobres, estavam num tempo em que não havia dinheiro, os meus pais tinham bastantes dificuldades. E procurou-se que fosse admitido em Aveiro, de onde eu sou natural. Portanto, Aveiro ainda não tinha propriamente o seminário, mas funcionava numas instalações, creio eu, que na Avenida Lourenço Peixinho, penso eu. Fui falar com o Sr. Bispo, e é claro que o Sr. Bispo expôs todas as facilidades, inclusivamente ser admitido numa outra diocese, como é o caso. Eu sou natural de Aveiro, da Gafanha do Carmo, e deu uma autorização para frequentar outra diocese. Tratámos das coisas. Eu fui requerido a Coimbra e fui admitido no seminário da Figueira da Foz, onde entrei um bocadinho mais tarde, a entrada nessa altura era no dia 6 ou 7 de outubro, e eu entrei para o seminário no dia 20 de outubro, portanto já as aulas tinham começado, e assim fiz os meus estudos, digamos assim, preparatórios, entrando no seminário menor, na Figueira da Foz, no dia 20 de outubro de 1947. Aí fui andando, e portanto, na preparação, claro, com o apoio da família, que apesar das dificuldades compreendeu esse chamamento, e tinha a minha mãe, que o senhor já chamou, que me incentivou e fizeram todos os sacrifícios para que eu pudesse chegar ao fim e ser ordenado sacerdote. Sr. Padre João Prior, naquela altura era capaz de ser mais fácil a família, portanto, empurrar, passo o termo, não é? Portanto, quando alguém tinha vontade de ir para o seminário, portanto, a família de alguma forma incentivava. Hoje, se calhar, passa-se o inverso. É possível que, em muitos casos, a família não ajude, até porque, se calhar, são poucos filhos. Antigamente, os pais, do modo geral, tinham uma família mais numerosa, tinham mais filhos. E, portanto, também por isso, se calhar, não se importavam que os filhos fossem para o seminário. Hoje, parece-me que a família também não ajuda muito, em alguns casos, noutros poderá ajudar, mas na maioria dos casos parece-me que a família não ajuda muito a incentivar para ir para o seminário. O que é que lhe parece? Parece-me que isso é um fator que é verdadeiro. Eu tenho 4 irmãos, comigo 5, um deles morreu ao nascer, de modo que as famílias eram numerosas, as pessoas não eram tão egoístas, havia ajuda mútua entre todos. Hoje vive-se mais um materialismo. As pessoas preferem ter um carro da última moda, condicionalismos que podiam ser desnecessários, portanto, nas suas casas, na habitação e tudo mais. E claro que, evidentemente, que os verdadeiros valores que antigamente existiam, que eram os filhos, hoje deixaram de ser valores, passaram a ser encargos para a própria família. Hoje conta muito mais as coisas materiais, hoje vive-se um egoísmo um bocadinho mais acentuado do que antigamente, e pois é muito natural que o fator da falta de vocações esteja situado nestes dois lados, no egoísmo e na falta de pessoal. Os pais têm um filho, ou sei lá, dois filhos, portanto querem-nos para eles. Sim, sim. E não há aquela generosidade para poderem ceder um filho que venha a dedicar-se à vida, optando ao sacerdócio. Os próprios colegas, hoje, creio eu, que, pronto, muitas vezes, quando a pessoa diz, eu vou para o seminário, eu decidi, portanto, eu penso que hoje, pela experiência que tenho de outros sacerdotes que têm passado por aqui, às vezes eles dizem, portanto, os meus colegas, portanto, tentaram desviar-me. No tempo do Sr. Padre João Prior, não acontecia isso. Portanto, era diferente, não é? Bem, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Havia sempre uma ou outra pessoa que dizia umas parvoíces e, portanto, não incentivavam a vocação, mas parece-me que hoje é talvez um bocadinho mais acentuado. Antigamente talvez não acontecesse tanto. Sr. Padre João Prior, passados estes anos todos, que pronto, graças a Deus já não são tão poucos, se hoje tivesse que voltar à mesma idade, como é que era? Faria o mesmo percurso? É, com certeza que o sim que eu dei ao Senhor já para lá vão mais de 50 anos, dá-lo-ia com a mesma generosidade hoje, depois de ter esta experiência de vida e esta doação, portanto, no trabalho da Igreja, portanto, eu continuaria o mesmo sim. É claro que, evidentemente, esse sim exige da nossa parte trabalho, passa por dificuldades, por lutas, por tudo isso que faz parte da nossa vida humana, mas vale a pena. Hoje aparecem vocações, portanto, ao contrário do que acontecia, creio que no tempo do Senhor, as vocações, penso que são, pronto, mais tardias, as pessoas já andam muitas vezes, estão quase formadas ou até já formadas, e depois acabam por decidir ir para o sacerdócio. É uma situação um pouco diferente do que era no tempo, no seu tempo. Sim, praticamente hoje os seminários estão a fechar e as vocações que aparecem já são tardias, já depois de um percurso ao longo da vida normal, da formação, portanto, humana nas escolas. E antigamente começava desde o início, desde no seminário. No meu tempo, no seminário da Figueira da Foz, não posso agora precisar bem os números, mas lá existia o primeiro e segundo ano, não posso agora precisar em termos corretos, mas eram mais de 100 seminaristas, ou coisa que o valha. E de maneira que, claro que a maior parte ficava pelo caminho, mas ainda do meu ano, que entraram em 47, ainda se ordenaram meia dúzia de sacerdotes. Hoje é muito difícil e nós temos anos em que não há ordenação nenhuma, temos anos em que há um ou dois, e hoje são, o número de ordenações é muito limitado. Essas vocações que eu chamo de tardias, que se calhar o termo não é nada correto, de pessoas que estão prestes a formarem-se ou já formadas, será que essas vocações hoje são mais, como dizer, são mais seguras, são mais perseverantes? O que é que lhe parece? Não sei, eu penso que não deve haver grande diferença no facto de quando alguém se sente chamado e é fiel à sua vocação, não se põe o problema de ser ou não fiel. Portanto, eu não tenho aqui referências agora a fazer ou distinções a dizer que é melhor começar de novo. De novo, não, queria dizer desde o início, do que ser uma vocação já mais tardia. Não sei dar essa resposta, que, portanto, concretizá-la em termos corretos para que possa fazer uma afirmação sem receio de errar. O atual Papa, o Papa Francisco, também foi uma daquelas vocações que também já não foi assim muito, muito novito. Eu aqui há tempos li que a vocação dele, portanto, ele andava a estudar, creio que se formou, não sei se antes, já depois, em engenharia, mas ele contava o seguinte, que enquanto estudante, que foi, pronto, os estudantes do ano dele tinham uma festa e ele, nessa altura, sentiu que antes de ir à festa devia passar por uma igreja. E passou, de facto, por uma igreja. E o que é que acontece? Encontrou lá um sacerdote e esse sacerdote possivelmente acolheu-o, porque ele diz que acabou por conversar com o sacerdote, penso que se confessou, e quando saiu para ir à festa ele vinha com uma ideia definida, que era: quero ser padre. Isto é muito bonito, não é? Quer dizer, vemos aqui de facto o trabalho do sacerdote que o acolheu, não é? Mas também vemos Deus atuar nele, não é? Porque ele podia, de facto, decidir ir à festa. E tinha decidido. Podia ter decidido ir à festa, como decidiram os outros, mas antes de passar pela igreja. Mas vê-se que há ali, portanto, que há uma mãozinha de Deus que o puxa, porque às vezes ficamos com a ideia que Deus é um ser muito distante e afinal ele está tão próximo de nós, não é? Porque se estivermos atentos e se formos dóceis também ao próprio chamamento, vemos como de facto tudo é fácil, como tudo atua de uma forma controlada, ao contrário do que às vezes nós imaginamos, que é um Deus distante e que somos muitos, que não têm assim uma grande preocupação por todos, mas afinal trata-nos a cada um como se fôssemos apenas um, como não houvesse mais ninguém no mundo. E neste caso, portanto, vê-se a ação de Deus. E vê-se, portanto, a ação daquele sacerdote, porque podia, portanto, também andar distraído com outras coisas e não dar grande importância, mas, de facto, está aqui um passo bonito. Porque Deus chama de muitos modos, de muitas maneiras, servindo-se de todos os outros. Mas, no fundo, é sempre Deus que chama. A vocação não pode ter outra origem senão o chamamento de Deus. E isso verifica-se em quaisquer circunstâncias, sejam elas, às vezes, circunstâncias muito humanas, muito que parecem, mas, afinal, isto é um chamamento de Deus. Foi o Senhor que chamou. E simplesmente, o chamamento implica a abertura daquele que é chamado. Porque, evidentemente, Deus chama, mas muitos podem dizer-lhe que não aceder ao chamamento. O caso do Papa Francisco, e o meu caso, e todos os casos de todos os sacerdotes que, portanto, foram, que são sacerdotes, implicou um chamamento de Deus e uma resposta da pessoa humana. Essa resposta foi dada, e claro que foi assim o caminho que o conduziu pela vida além, portanto, como sacerdote, e no caso do Papa Francisco, depois no atual serviço que ele presta à Igreja como o primeiro servidor, portanto, porque a autoridade é um serviço, mas, portanto, foi um chamamento que foi correspondido. Aliás, o próprio Papa Francisco diz, portanto, a fé nunca se encontra no abstrato, há sempre alguém que nos fala de Deus. Neste caso foi aquele sacerdote que acabamos de referir, mas também a própria família. E aliás, o Sr. Padre João Prior há pouco falava da família, e no caso do Papa Francisco, pelo que ele tem dito, também creio que uma avó paterna, se é que não estou agora a lavrar em erro, portanto, que tinha muitas conversas com ele e que, dessa forma, portanto, também lhe ia falando de Deus. Portanto, a família, voltamos ao mesmo. Portanto, muito, muito... Portanto, faz um trabalho extraordinário quando não omite as suas obrigações. A família, não só apenas dizendo, chamando, lembrando, mas a oração. Porque sem oração nós não podemos chegar a ponto nenhum. Para eu sair de pé, sou o teu anjo e não me vês na parte calma o que é. Tens que largar a mão e sair de pé, sou o teu anjo a procurar a parte quente do que vês. Mas há portas por fechar, como chumbo a prender, é mais forte do que quero acreditar. E se tudo vai com o vento a escorrer, não sou eu quem vai. Teu melhor aprender a desvendar a parte fraca do que és. Para descobrir depois, quando a luz voltar, tens um jardim. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19 ou até através da Rádio Bonova.com. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Prior. Vamos continuar a nossa conversa. Temos estado a falar acerca da vocação e neste momento vou-lhe colocar mais uma questão. Portanto, o ano da fé acabou há pouco tempo ainda, podemos dizer que há pouco tempo. Com a festa de Cristo Rei. Pois, exatamente. Qual é o sentimento com que ficou? Acha que houve grandes progressos? Será que tudo ficou na mesma? O que é que lhe vai na alma acerca disto? É uma pergunta um bocadinho... É fácil, as respostas são difíceis. Sim, sim. Eu tenho a impressão que há sempre coisas que valem a pena. Mas todo o chamamento implica uma resposta, implica uma aceitação. E claro que essa aceitação, se é dada por parte de umas pessoas, outra continua a ser recusada. Mas eu penso que deve ter consequências positivas e estas são iniciativas que são marcos, que ajudam as pessoas a repensarem e a procurar a sua formação e fundamentar a sua fé. Pronto, ainda bem que assim é. Porque Bento XVI dizia, falava das contradições do nosso tempo, dizia, as pessoas têm tudo e por isso pensam que tendo tudo não precisam de ninguém e se não precisam de ninguém, muito menos precisam de Deus. Mas depois, o que é que acontece? Depois sentem-se frustradas, insatisfeitas, com tudo e com todos. O que é que lhe parece? É um pouco isto, não? É que a pessoa, nós temos desejos de infinito. Não há nada que satisfaça o homem. E uns procuram satisfação no ter, no mandar, na riqueza, nas coisas deste mundo. E sentem-se frustrados. E nós sabemos que a única resposta que pode satisfazer o homem e este desejo que tem de infinito, só Deus. Quando é que se a pessoa põe a sua confiança em Deus e é para Ele que orienta a sua vida e, portanto, atinge, digamos assim, fim para que o Senhor nos criou. Quando o homem deposita as suas esperanças nas coisas terrenas, evidentemente que acaba por ficar iludido ou desiludido. Tudo isto tem a ver com um aprofundamento, não é? A própria congregação para o clero disse que a catequese não pode ser só destinada, portanto, às crianças e adolescentes, mas tem que ser para todos de uma forma progressiva e permanente. Este é o caminho, não é? Com certeza. Com certeza que, assim como uma planta é plantada, precisa das condições necessárias para poder crescer e desenvolver-se. Precisa de ser retirada as ervas daninhas, precisa de ser alimentada, adubada, regada, para que possa produzir frutos. As coisas não são feitas de qualquer maneira, precisam de cuidados, precisam de continuidade daquilo que é necessário para que possa atingir os seus fins. O próprio relator da nova evangelização dizia, pois acerca do seu padre João Pio está a referir, que é necessário, portanto, aprofundar a formação católica, dominá-la e sentir-se à vontade para transmitir, portanto, porque se de facto nós não aprofundamos, depois também não conseguimos transmitir. O Papa Francisco, até através desta exortação apostólica que agora acabou de publicar, pois diz, e muito bem, que pelo batismo todos nos tornamos discípulos evangelizadores. Mas a verdade é esta, quer dizer, todos precisamos de aprofundar, porque se não aprofundarmos, depois temos dificuldade em transmitir, ou não conseguimos transmitir, ou até fugimos de o transmitir, porque se nós não estivermos à vontade num determinado assunto, e seja ele de religião, seja ele de outra natureza qualquer, portanto, se nós não estivermos à vontade para o dominar, para o trapar, também não conseguimos depois transmitir. Olha, há uma coisa que nós temos de ter sempre presente, que ninguém dá aquilo que não tem. É claro que para o dar, temos de possuir. Como é que nós podemos comunicar a Deus aos outros se Ele não faz parte da nossa vida? Depois, outra coisa é a maneira de o comunicar. É claro que isto implica um bocadinho da nossa parte, para além da disponibilidade, de conhecimento, da maneira com quem lidamos para transmitir essas verdades. Porque não é a mesma coisa comunicar, portanto, a uma pessoa, de certo modo, com uma formação totalmente diferente daquele que não tem formação nenhuma, mas no fundo tem de ser a vida da própria pessoa, o testemunho da própria pessoa, que já por si diz tudo. Agora, a maneira de comunicar comunica-se conforme, enfim, é necessário também saber, não é? Lidar com as pessoas, mas tudo isso está sintonizado uma coisa com outra, tem de haver isso, uma coisa e outra. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre João Prior. Sr. Padre João Prior, já falámos, portanto, da vocação, da passagem pelo seminário, não falámos foi por onde é que passou. Ordenou-se possivelmente em Coimbra. Ordenei-me no dia 15 de agosto de 1961. Estive no primeiro ano coadjutor em Pombal durante um ano. Os dois anos a seguir foi como parco do Piódão. Tive dois anos. E daí... O Piódão, desculpa agora, não quero que não esqueça onde vai. O Piódão, de facto, nessa altura era bem diferente do que é hoje, não é? Sim, o Piódão, não havia meios de transporte, não havia estradas, não havia nada. Havia uma garagenzita muito pequenina, no, feita pelo Sr. Padre Lídio Portugal, onde ele tinha um carrinho pequenino, uma joaninha, creio eu, e depois tinha de andar meia hora a descer para baixo para o Piódão, ficava lá em cima nos penedos altos. Claro que aproveitei essa barraquinha para deixar lá a minha motorizada que eu na altura tinha com que fui para o Piódão. Mas não havia estradas, a única passagem, que o único meio de acesso é através de Coja, Coja, portanto, uma outra freguesia, agora que não me lembro o nome, é de Coja lá são uns 30 quilómetros ou coisa que o valha, cerca de 30 quilómetros. As estradas não havia, é tudo asfaltado, e havia um outro acesso pelo lado da aldeia. Os lados de Coja, percebo? Perdão, na aldeia, estou agora a confundir com as paróquias que tenho. A aldeia das 10. Sim. Ponto das 10 entradas. Perfeitamente. Portanto, por aí, portanto, nós, portanto, o acesso que eu tinha, porque eu sendo da Gafanha do Carmo, de Diocese de Aveiro, de naturalidade, do Conselho de Ilhavo, tinha de fazer esse percurso ou por um lado ou por outro. De maneira que o Piódão, na altura, não tinha condições absolutamente nenhumas, portanto, era tudo a pé. Havia missa no Chãs d'Égua, que fica, sei lá, eu na altura não sei agora precisar bem ao certo, mas fica a uns 4 ou 5 quilómetros, e eu, por meio de uns carreiritos de cabras, lá consegui, adaptando a minha motorizada, que era uma gigante estrada, Sache, consegui e ia lá de motorizada. Foi a primeira motorizada que palmilhou o Piódão, mas isso só depois que eu adquiri uma moto, ficava lá em cima na barraca. Nessa altura começou a fazer-se um estradão para o Piódão, e à medida que ia fazendo esse estradão, eu deixava, abandonei a barraca e deixava a moto à beira da estrada, onde um dia, até onde ela podia ir, depois ia a pé. De modo que, quando isso aconteceu, a motorizada ficava lá embaixo, e portanto, as Chãs d'Égua, e a moto servia para servir as outros lugares, nomeadamente a Malhada Chã, o Fórnia e o Tojo, que ficam no lado oposto da Serra do Açor. Eu interrompi, portanto, quando falou do Piódão, porque, pronto, hoje é uma zona turística onde vai muita gente, mas eu, de facto, estive também no Piódão, né, por motivos profissionais. Fui lá com uma outra pessoa no dia 25 de Abril de 1974. Foi lá que eu e ele e essa pessoa nos apercebemos que tinha havido uma revolução, mas naquela altura o Piódão ainda não tinha nem sequer luz. Não. Havia umas tasquitas onde nós acabámos por almoçar, quer dizer, almoçar, foi assim qualquer coisa seco que nos arranjaram lá na tasquinha, e através de um rádio que eles lá tinham, de um rádio a pilhas, é que nós tivemos conhecimento que tinha havido aquela revolução, portanto, do 25 de Abril. Mas pronto, isto foi apenas um à parte, e já agora, pronto, então, em que mais localidades é que esteve? Ou em a seguir ao Piódão, fui nomeado parco de Mourinho, onde estive 42 anos, Mourinho e arredores. Praticamente eu tive aquelas zonas todas. Eu tive Mourinho, Meda de Mouros e Covelo. Foram as três com que comecei. Mas depois, mais tarde, vinha paroquiar Sindes, Paris, depois alternadamente Secarias, Carapinha. Mas Carapinha já foi posteriormente, porque antes disso havia um sacerdote, havia um diácono que já morreu, foi para lá como diácono, que era o padre Paulo, que esteve comigo, e nessa altura ficámos com parcos, portanto, parcos da freguesia de Lourosa, Candosa, São João da Boa Vista. Quer dizer, juntou-se àquelas que já tínhamos, de maneira que já eram bastantes. Mas depois ele foi nomeado para outro lado e eu fiquei novamente com 6 paróquias. E mais tarde vi novamente a deixar, quando deixei Secarias, tomei novamente pela segunda vez Parco de Covelo, que tinha deixado de paroquiar quando tomei a meu cargo Sinde e Esparis. Foi uma complicação, uma evolução bastante. Ah, também tinha Pinheiro de Coja. Quer dizer, todas aquelas paróquias já digamos assim, tiveram meu cargo. Presentemente, estou na Pampilhosa da Serra. Já lá está há 8 anos. 8 anos. Porque quando o senhor padre se ordenou, pronto, havia muitos sacerdotes e havia menos paróquias. Com o tempo, portanto, começou a haver esta necessidade que hoje nós constatamos, que começam a aparecer as unidades pastorais, ou já estão por aí assim, com força, com uma infinidade de paróquias, ou então acaba por aparecer um sacerdote que tem 4, 5, 6 paróquias. De facto, muita coisa, os tempos mudam e portanto, vamos esperar que as coisas não piorem, mas se calhar também não estarão para muitas melhoras, pelo que a gente vê, porque não há assim muita tendência para vocações e parece-me que cada vez as coisas terão tendência a não melhorar. O dia nasce e tudo é paz, o céu revela-se maior, e o canto e o sopro do vento que abraça a pele, carinho vem de onde se espera. O abraço faz parte de nós, caminho andado para podermos descansar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse. Já sei quem era, já sei quem sou, quem somos nós a viajar. A terra é grande, é maior quando se dá. Já nada é meu, tudo do que não foi meu, e tudo é nosso por igual. Não temos muros nem grades para nos separar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse. A alma nua, o corpo errante, em busca do que se perdeu. As mãos que afagam são mãos que sabem resgatar. Assim nascemos, assim seremos sempre iguais, assim vivemos sem esperar. Somos areia, poeira da estrela polar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim. Tomara. sempre assim. Tomara que fosse. Tomara. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Tomara que fosse sempre assim. Tomara que fosse. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre João. Sr. Padre João Prior, quando se ordenou, celebrou a primeira missa. Celebrar a primeira missa foi diferente do que é celebrar hoje ou não? O que é que lhe parece? Bem, claro que nós, na altura, portanto, que somos ordenados, não há aquela rotina que se apodera de nós ao longo do tempo. Evidentemente que há uma compenetração maior. Eu lembro muito bem que, depois da minha ordenação sacerdotal, claro que a primeira missa é celebrada na ordenação. Portanto, juntamente com a celebrada, com o Sr. Bispo e com os outros sacerdotes que são ordenados. Mas depois, no outro dia, eu fui celebrar a Capelinha das Aparições, em Fátima, com um familiar da minha família, sacerdote, Padre Celerino, que também já morreu de um acidente da motorizada. Ele andava muito motorizado e era isso, aquele o meio de transporte dele. E de maneira que fui celebrar a Fátima. E a minha missa nova, propriamente dito para o público na minha terra, foi no domingo seguinte, ao dia 15 de agosto, salvo erro, no dia 20 de agosto. E, evidentemente, com a presença das pessoas, enfim, de festa, e claro que isso são coisas que ficam sempre gravadas no nosso íntimo, mas a missa tem tanto valor como a missa que eu celebro hoje, ou qualquer sacerdote, porque é um valor infinito, e de modo que, mas digamos assim, nós como estamos um bocadinho mais frescos do dia da nossa ordenação, da compenetração daquilo que o Senhor fez em nós, porque nós não somos nada, somos apenas instrumentos do amor de Deus. É, claro que nós temos um bocadinho mais de vivência da própria realidade. Eu já em tempos ouvi aqui, pronto, na Rádio Bonova, um sacerdote que disse que em Roma, numa sacristia, há um quadro que diz: celebra esta, tanto esta missa, esta primeira missa, qual não celebra esta missa com a alegria com que celebraste a primeira missa. Portanto, é o tal caso que o Sr. Padre João há bocadinho falava. Portanto, a rotina muitas vezes mete-se em nós e não só neste caso do sacerdote, que é celebrar a missa, mas também do leigo nas suas atividades, nas suas orações. Muitas vezes a rotina toma conta de nós e, portanto, as coisas acabam por não ser o que deviam ser. Mas pronto, era neste aspecto. Mas pronto, não é fácil também celebrar, se calhar, no dia a dia, da mesma forma que se celebra a primeira, até porque eu vejo, quando vou à missa, que muitas vezes, e também comigo, algumas vezes, nós muitas vezes, quando faltam 2 ou 3 minutos para estudar o início da Santa Missa, o que é que nós fazemos? Ainda vamos à sacristia, se calhar dar algum recado, ou mandar celebrar alguma isso, ou dizer alguma coisa. E, quer dizer, tudo isto acaba por distrair, acaba por levar a desconcentrar quem está para celebrar. Será assim ou não? Sim, pode naturalmente. Pode acontecer isso, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E claro que o Senhor aceita-nos como nós somos. Agora, o que eu tenho dito muitas vezes é que tudo o que é feito com amor é válido diante de Deus. O Senhor sabe muito bem aquilo que nós recitamos antes de lhe pedirmos. porque nós é que não temos a consciência, quer dizer, portanto a oração é mais para nós do que, digamos assim, para tomarmos consciência daquilo que somos, do que dizermos a Deus aquilo que nós precisamos ou que temos necessidade, que Ele sabe muito bem do que nós. É claro que, evidentemente, dentro das nossas limitações, o Senhor aceita-nos como nós somos, desde que façamos tudo com amor. Sr. Padre João, Prior, ao celebrar a missa, é nesse momento que aproveita quando tem alguém para batizar, ou faz os batizados antes ou depois de missa? Como é que costuma fazer, já agora? Bem, eu, quando se trata o domingo, e uma vez que os batismos não são tão frequentes, porque estou agora em freguesias, é raro haver batismos. Sim, eu tenho a impressão que, para mim, não quer dizer que eu faça um melhor, porque não há propriamente um cerimonial do batismo integrado na missa, mas eu costumo fazê-lo quando é ao domingo, a não ser que às vezes haja uma necessidade de fazer por outros motivos que o batismo não seja integrado na missa do domingo, e então nesse caso feito ao sábado, como normalmente as pessoas pedem, mas são encaminhados para o domingo, para que a comunidade tome consciência daquilo que é o batismo, que não é apenas, não é um assunto de crianças, mas um assunto de adultos. E o que falta a muita gente, a muitas pessoas, é tomar consciência de que eles são batizados, que são filhos de Deus. E às vezes, quando se fala em batismo, ai, os meus bebés, minha criança ou aquela criança foi batizada, e não se lembram que nós somos batizados. E é o facto de sermos cristãos, sermos filhos de Deus, deve-se ao facto de recebermos o sacramento de batismo, que nos tornou filhos de Deus e nos incorpora na Igreja de Jesus Cristo. Pois, eu levantei a questão exatamente, até pelo testemunho que acaba de referir, porque, pronto, eu acho que, e nos tempos que correm, em que há uma descristianização, pois acho que é um bom testemunho, pois celebram os 25 anos de casados ou os 50 anos de casados também durante a celebração da Santa Missa, pois porque não também o batizado, porque pronto, acaba por ser um testemunho para a comunidade, penso que é, e penso que nos tempos que correm é importante dar esses testemunhos. O Papa, não este, embora este também tenha já falado do mesmo, mas estou-me a referir que Bento XVI, em junho de 2010, dirigiu-se aos sacerdotes, dizendo-lhe: dedicai tempo ao sacramento da reconciliação. Não lhe faz a impressão ver tanta gente a comungar e tão pouco a confessar-se? Já fiz essa pergunta para comigo mesmo. E será que as pessoas não têm consciência daquilo que é o pecado? Porque muita gente diz: ah, eu não mato, ou não faço más ações e não tenho pecados. E, evidentemente, todo o pecado é falta de amor. Quando eu faço mal, evidentemente que não amo. Eu tenho dito muitas vezes que as pessoas não se lembram de que nós recitamos na confissão pedindo a Deus perdão, não apenas pelos pecados, por atos, por pensamentos, palavras, atos, mas também por omissões. E aqui é que talvez seja o grande pecado, omitir aquilo que nós devíamos fazer, porque Deus manda-nos amar. E se nos manda amar, não é para a gente ficarmos voltados para nós e não queremos saber dos outros. Porque eu posso não fazer o mal, mas uma coisa é não fazer o mal e outra coisa é fazer o bem que Deus quer que eu faça, que eu dê testemunho do meu batismo, da minha fé, portanto, testemunho do amor de Jesus Cristo. Falamos do pecado, falamos do diabo. O Papa Francisco tem falado muito do diabo, extraordinário, quer dizer, constantemente ele fala do diabo. Isto, para muitos sacerdotes e até para alguns bispos, isto era quase um tema tabu antigamente. O que é que lhe parece? Não sei bem explicar se era ou não tabu. Não sei bem explicar. Portanto, o demónio existe. Portanto, desculpe que eu interrompa. Eu disse que era tema tabu, porque eu recordo-me que numa altura qualquer, com um sacerdote, portanto amigo, que também num programa da rádio eu lhe falei disto, e ele disse: pronto, o demónio, portanto, o demónio é o mal. Bem, o demónio não é o mal, está bem. O demónio, portanto, o demónio é mau, mas quer dizer, mas é um ser, portanto, não é? Quer dizer, não podemos. Portanto, é um ser, portanto, existe, portanto, e a ideia com que eu fiquei é que, pronto, é o mal, é o mal. Portanto, ele existe. A Sagrada Escritura fala do diabo mais de 300 vezes. Portanto, o Curadares, creio que passou um mau bocado com ele. Portanto, é um ser de natureza espiritual, invisível, mas realmente ele existe e faz a vida negra, porque apanha-nos, sabe bem como nos há de apanhar muitas vezes, para nos levar, portanto, a essas faltas de amor, não é isso? Pois, evidentemente é o espírito do mal, e claro que nós devemos estar precavidos com o auxílio da graça de Deus, e por isso temos de nos unir mais a Ele, aproveitando os meios que Deus pôs ao nosso alcance para nos afastarmos das ciladas do mal, do pecado, do demónio, e vivermos como filhos de Deus. Sr. Padre João, o nosso tempo vai chegando ao fim. Vou-lhe colocar mais uma questão, e penso que possivelmente será a última, se depois entender essa última questão, dizer mais alguma coisa, pronto, depois tudo bem. Embora estejamos ainda longe, mas as próximas Jornadas Mundiais da Juventude vão ser na Polónia. Sente que ir às jornadas pode ser um dos grandes investimentos para os jovens, para as famílias, para a sociedade? O que é que lhe parece? Eu penso que sim. São acontecimentos mundiais que têm a sua repercussão e a sua vivência. E é claro que o seu testemunho. Esses acontecimentos que envolvem milhares e milhares de jovens não podem deixar ficar infrutíferos, deixar de ter o seu efeito. E, portanto, eu acho que isso é formidável, que isso aconteça, porque a juventude tem de ser mobilizada, e os próprios jovens têm de dar testemunho de que é necessário procurar Jesus Cristo e viver os valores que a sociedade hoje põe de lado. Não. E portanto, hoje estamos numa sociedade onde não há valores. E por isso mesmo acho que é importantíssimo e dá os seus efeitos, como, aliás, aquela jornada que houve no Brasil tem as suas repercussões, não apenas entre os jovens, mas entre todas as pessoas que têm conhecimento e viveram e rezam por seus bons frutos. Vamos embora tão cedo, ainda a noite fechada, e os lobos urram de medo no vidro da madrugada. Não passes da nossa porta, a treva má da cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. Não vás embora tão cedo, não entres no frio agreste, e não me arranques do dedo o anel que lá puseste. Não vás embora tão cedo, ainda é noite fechada, e os lobos uivam de medo no vidro da madrugada. Não passes da nossa porta, à treva má da cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. Não vás embora tão cedo, não entres no frio agreste, e não me arranques do dedo o anel que lá puseste. Se fores, não chores por mim, mas sem passado. E a nossa ficou assim, na letra de mais um fado. Se fores, não chores por mim. Não há vidas sem passado. E a nossa ficou assim. Eu agradeço-lhe, portanto, o ter estado aqui comigo, o ter fugido um bocadinho ali das atividades para conversarmos este pouquinho. Se entender que não, pronto, que não quer dizer mais nada, ou que não deve dizer mais nada, pronto, dou por encerrado este programa. Pois, neste momento podia haver muitas outras coisas, mas acho que o assunto que nos propusemos, penso eu que já tratámos dele suficientemente para, enfim, ser objeto de um bocadinho de reflexão por parte das pessoas, de modo que nada mais tenho a dizer. Muito bem, portanto, já agora, só para dizer que o que eu tinha proposto ao Sr. Padre João Prior era falar um bocadinho da vocação. Portanto, nós, foi de facto o nosso tema, andou à base, portanto, da vocação. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.